Não importa se é inverno, primavera, verão ou outono, vai sempre querer ficar nesta estação. Rádio Ser, a partir de 1 de março, em ser.radioantenaweb.info. Aquele incentivo para não baixar os braços. Aquela determinação e luta contra a desigualdade que ainda existe. Não é um programa feminista, mas sim, é um programa para elas, para nós, para todas as mulheres do mundo. Mulheres de Esperança. Um programa da Rádio Transmundial de Portugal, com transmissão no Canal 1. Mulheres de Esperança. Às sextas-feiras, às 20h50, no Canal 1. Eles são os casos que a ciência não explica. Os mistérios sobre os quais o mundo pensa e não chega a nenhuma conclusão. Eles são os enigmas do mundo. De segunda a sexta, o Canal 1 da Antena Web apresenta Enigmas del Mundo, mais um programa com locução espanhola, com retransmissão no Canal 1 da Antena Web. Com a duração aproximada de 5 minutos, de segunda a sexta-feira, às 8h20 da manhã, Enigmas del Mundo, no Canal 1. Passa a salada, por favor. Passa, por favor. Bom, por favor. Só mais um pedacinho. Há um novo conceito de programa musical à sua espera. Salada Musical é um espaço que apresenta diversos temas de todos os géneros e épocas que se destacaram por algum motivo. Sirva-se desta salada musical com Vandero Rosola, todas as quintas, às 10 da noite, no Canal 1. Cinco minutos. Parece pouco, mas faz diferença. O Canal 1 apresenta 5 minutos com você, um programa em castelhano, onde durante 5 minutos, aproximadamente, trazemos até aos ouvintes informação e entrevistas. 5 minutos com você, de segunda a sexta, às 8h25 da manhã, e aos sábados, às 10h25, com Roberto Sancho. Caros ouvintes, muito boa tarde para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa que dá pelo nome de Edisson. Um programa que eu espero que seja do seu inteiro agrado e que está aqui pela primeira vez no ano de 2015. Hoje vamos trazer metade novidades, metade antigos temas que já passaram aqui pela Antena Web. Ou melhor, vamos fazer o seguinte, vamos ter a segunda parte, sim, será dedicada inteiramente às novidades, já a primeira vai ser primeiro como sequência de música portuguesa, depois como sequência de música brasileira. Já vou explicar o porquê. O Edisson, para quem não sabe, é um programa que traz temas que as nossas, que as produtoras com as quais trabalhamos nos vão facultando. São várias, são cada vez mais, e nós aqui vamos continuar a enviar, então, a dar a conhecer aos nossos ouvintes estas mesmas melodias. Estamos a preparar surpresas para o ano de 2015, é verdade. Então hoje temos Cristiana Pereira com o tema É Tão Bom Ser Tua. Logo depois, Cristina Ardisson com Engana-me que eu gosto e Tina T com Hey Baby. Destas três artistas, duas delas, a Cristina Pereira e a Tina T, foram entrevistadas pela Antena Web no programa Tempo de Antena. São as músicas que nós vamos agora ouvir, espero que gostem. E voltamos então daqui a pouco para mais música, mais conversa e um bocadinho de história. Até já! Para ti, até me sinto fora de mim. que pode ocupar o lugar. Não sintas pena nem culpado de tudo terminar. Sabes brincar, jogar, a matar, mas tem cuidado para o teu lado. Sabes brincar, jogar, a matar, mas tem cuidado para o teu lado. Hey baby, nem mais uma lágrima no meu coração. Hey baby, nem mais uma lágrima, vou procurar outra paixão. Não há como voltar atrás, não tenho nada a perder. Contigo não quero mais nada, parei de sofrer. Sabes brincar, jogar ou matar, mas tem cuidado para o teu lado. Sabes brincar, jogar ou matar, mas tem cuidado para o teu lado. Hey baby, nem mais uma lágrima no meu coração. Hey baby, nem mais uma lágrima, vou procurar outra paixão. Vem nem mais uma lágrima no meu coração. Hey baby, vem nem mais uma lágrima, vou procurar outra auditório depois da TNT com Hey Baby. Agora vamos seguindo com três temas provenientes do Brasil. O ano 2014, sobretudo, foi pautado pelas novidades, sobretudo não, mesmo assim, foi mesmo o ano 2014, foi pautado pelas novidades que nos foram chegando do Brasil. Realmente fomos tendo muito, muito, portanto, algo muito positivo, que foram as inúmeras músicas que foram chegando por parte de diferentes editoras do Brasil. E nós aqui vamos conferir algumas delas. Escolhi três, mas podia escolher muitas mais, porque têm sido muitas a chegar do Brasil. Todas, para já, deste género das bandas, mas, enfim, há realmente outros motivos de... ou seja, outros, como é que eu posso dizer? Tenho falado aqui das bandas do sul do Brasil, mas já tivemos música sertaneja, esperamos voltar a ter em breve, não é? E nós vamos então ficar com três temas dessas bandas, porque foram elas que marcaram o ano 2014, pelo menos aqui para a Antena Web. E são elas Banda Magia, com Vou Sair Só Para Te Ver, esta é ainda de 2013, embora já tenha chegado até nós já depois no ano 2014. Corpo e Alma, ao vivo, trazem-nos o tema Madrugada. E por fim, os Mercosul trazem-nos Bateu a Química, que é uma cover da música Wrecking Ball, da Mel... Fugiu-me agora o nome... Enfim, Wrecking Ball, da Miley Cyrus, é verdade. Mas esta música é... Então, Bateu a Química, música da banda Mercosul. Esta é a primeira parte do nosso edição. Vou voltar daqui a pouco para a segunda parte. Espero que gostem.

e alma. Todo mundo que tá chorando aí! Vira o rosto se nos vemos nos lugares de costume. Chega perto de um amigo só pra me fazer ciúme. E nessa hora minha raiva faz tremer meu corpo inteiro. Pelo jeito vou chorar de novo no travesseiro. Madrugada, maldita madrugada. É solidão que rouba o sono, é o abandono da mulher amada. Madrugada, maldita madrugada. É nessa hora que eu apronto, bebo e fico tonto pra afogar as mágoas. É nessa hora que eu apronto, bebo e fico tonto pra afogar as mágoas. Canal 1. Me olha, eu te olhei, paquero, paquerei. Daí então bateu a química. Me olha, eu te olhei, paquero, paquerei. Daí então bateu a química. Me beijou, amei, me entreguei em teus braços, já estava perdida. Mas no começo tudo é flores, aí veio o ciúme e a gente brigou. Você me pediu um tempo, mas nem o tempo acaba uma história de amor. Estou sofrendo por amor, estou com raiva desse amor. Estou chorando por amor, mas é esse amor que eu quero aqui. É você que eu quero pra mim. Me olha, te olhei, paquero, paquerei. Daí então bateu a química. Me beijou, amei, me entreguei em teus braços, já estava perdida. Mercosul. Paquero, paquerei. Daí então bateu a química. Me beijou, amei, me entreguei em teus braços, já estava perdida. Mas no começo tudo é flores, aí veio o ciúme e a gente brigou. Você me pediu um tempo, mas nem o tempo acaba uma história de amor. Estou sofrendo por amor, amor. Estou chorando por amor, mas é esse amor que eu quero aqui. É você que eu quero pra mim. Me olho, te olhei, paquero, paquerei. Daí então bateu a química. Me beijou, amei, me entreguei em teus braços, já estava perdida. Paquero, paquerei, daí então bateu a química. E já cá estamos ouvintes, depois destes três temas, o último dos quais da banda Mercosul, bateu a química. Já tinha dito que, sem dúvida, é algo muito, enfim, é algo muito, como é que eu posso dizer, interessante para nós ter estas bandas aqui connosco. Vamos tentar falar com algumas delas neste ano de 2015. Mas agora o que importa mesmo são as novidades. O nosso ano 2015 começou com várias novidades, 2014 também acabou assim. Trago-vos agora seis delas. Joel Matias canta-nos Ela Quer É Furaná, álbum que saiu neste ano 2015 já, um lançamento muito recente. O álbum chama-se Vem Curtir o Som, e Joel Matias então aqui, com este trabalho discográfico, a fazer-nos dançar. E muito, diga-se. Lucas e Mateus, com o sucesso que está a fazer eco no Brasil, mas a banda aqui em Portugal, a dupla aqui em Portugal, canta-nos a música Porque um Homem Não Chora. No Brasil ela faz sucesso com o Pablo, que é um nome que está a ganhar um impacto muito interessante pela esta música. Eu creio que é ele o intérprete original, mas para todos os efeitos, Lucas e Mateus aqui com esta melodia. Mas eles estão em Portugal, portanto, para todos os efeitos, estamos a escolher músicas que nos chegaram neste ano, no ano passado, no final. Mas são artistas tanto brasileiros, mas que estão aqui em Portugal. As Bombocas trazem-nos o Ginga Ginga. Esta dupla portuguesa está de volta e com mais um tema de sucesso. Vamos conferi-lo nesta edição do nosso Edição. Daqui a pouco, despedidas. Espero que gostem desta seleção musical que estou aqui a trazer aos ouvintes e que possam conhecer não só novos temas, mas também novos nomes, como é o caso do João Matias, e que possam também recordar alguns, como é o caso das Bombocas, mas não são as únicas. Temos mais para ouvir daqui a pouco. Até já! Ela só quer é funaná, ai ai, ai ai, e dança sempre com prazer, oi oi, oi oi. Ela só quer é funaná, ai ai, ai ai, é funaná que ela quer, oi oi, oi oi. Ok, let's go! Fico a ver como ela dança, como ela dança. Mexe comigo, fico logo a bater mal. No funaná, ela é tão sensual. Como eu gostava de a ter pra me ensinar. Bem coladinha no funaná. Como eu gostava de a ter para dançar. Neste balanço vou-me entregar. Ela só quer é funaná. Ela só quer é funaná. Ai, ai, ai, ai, e dança sempre com prazer. Oi, oi, oi, oi, ela só quer é funaná. Ai, ai, ai, ai, é funaná que ela quer. Oi, oi, oi, oi, ela só quer é funaná. Ai, ai, ai, ai, e dança sempre com prazer. Oi, oi, oi, oi, ela só quer é funaná. Ai, ai, ai, ai, é funaná que ela quer. Oi, oi, oi, oi. Mexe comigo, fico logo a bater mal. No funaná, ela é tão sensual. Como eu gostava de a ter pra me ensinar. Bem coladinha, no funaná. Como eu gostava de a ter para dançar. Neste balanço, vou-me entregar. Ela só quer é funaná. Ela só quer é funaná. Ai, ai, ai, ai, e dança sempre com prazer. Oi, oi, oi, oi, ela só quer é funaná. Ai, ai, ai, ai, é funaná que ela quer. Oi, oi, oi, oi, ela só quer é funaná. Ai, ai, ai, ai, e dança sempre com prazer. Oi, oi, oi, oi, ela só quer é funaná. Ai, ai, ai, ai, é funaná que ela quer. Oi, oi, oi, oi. E dança sempre com prazer. Oi, oi, oi, oi. Ela só quer é funaná. Ai, ai, ai, ai. É funaná que ela quer. Oi, oi, oi, oi. Ela só quer é funaná. Ai, ai, ai, ai. E dança sempre com prazer. Oi, oi, oi, oi. Ela só quer é funaná. Ai, ai, ai, ai. É funaná que ela quer. Oi, oi, oi, oi. Ela já está lá fora. Vou te deixar. Vou te deixar. Por favor, não me implora. Porque

cá estamos de volta, ouvintes. Depois destas... já que estamos de volta depois destas duas musiquinhas. Enfim, estas três músicas, aliás. O Ginga Ginga, das Bombocas. Lucas e Mateus com Porque um Homem Não Chora. E Joel Matias com Ela Quer É Furaná. Vamos agora aqui ao álbum do Johnny Abreu. Um álbum que se chama Para Vocês e que realmente é um ótimo trabalho para quem gosta de música assim mais para dançar, mais para animar a malta. E aqui está a Cara de Santinha, que é a faixa número 2 deste álbum, que tem 10 temas. Ah, a nossa música também é aqui uma música mais calma, mas vá. Sim, para geral é para quem gosta de dançar. Temos aqui também o álbum da cantora Joana. Ela que já lançou este tema Deixei Fugir o Bicho há algum tempo, mas agora é que nós vamos ter aqui a oportunidade de o trazer aos nossos ouvintes. E é mesmo isso, o álbum também tem este nome, Deixei Fugir o Bicho, e esta também então é a nova música do álbum que saiu no final de 2014 e que está então aqui connosco agora na Antenoé. Vamos tentar falar com a cantora quando sair o álbum. Vamos tentar falar com a cantora com a Joana. Tentar, sem promessas, mas vamos tentar falar com a Joana para saber mais sobre este Deixei Fugir o Bicho. Toy, canta-nos Um Amor Especial. Esta música já saiu em outubro, mas vamos só passá-la hoje. Para todos os efeitos é relativamente recente, tem 3 meses, essencialmente, vamos dizer assim, 3 meses. E eu espero sinceramente que possam então apreciar e possam, enfim, possam também gostar dessa música, também possam curtir, não é? É uma música mais calma, nitidamente, mas para todos os efeitos é também ela cheia de sentimentos. Na próxima semana, o Edição vai tratar em mais cuidado do álbum da Joana, uma cantora que está desde 2003 no ativo e que tem conseguido vingar no mundo da música, ainda que, enfim, parece apenas mais um nome simples, mas Joana tem muito para contar. Vamos tentar mesmo falar com ela. Para todos os efeitos, o que importa mesmo neste caso é a garantia, e a garantia de que na próxima semana vamos tratar do álbum da cantora Joana. Chama-se Deixa Fugir o Bicho, é mais um álbum cheio de músicas com duplo sentido para quem quiser, para quem não quiser, é só mesmo um sentido. Mas o que interessa mesmo é que as músicas têm qualidade, são festivas, são animadas, e vamos assim entrar com o pé direito e com muita força neste ano de 2015. E eu por aqui me despeço deste programa, claro. Aos ouvintes desejo então a continuação de uma ótima tarde na companhia do Canal 1 da Antena Web. Até para a semana, ouvintes. Boa tarde. Cara de santinha, muito envergonhada, ninguém acredita como ela é safada. Cara de santinha, é muito querida, ninguém imagina como é atrevida. Para mim, sempre que ela chega linda de morrer, carinha de santa, oh, oh, oh, oh. Quando estamos juntos querem enlouquecer, ela me encanta, oh, oh, oh, oh. Seu ar de menina é tão sensual, ela me fascina com o seu olhar. Eu já não consigo estar com ela sem amar. Cara de santinha, muito envergonhada, ninguém acredita como ela é safada. Cara de santinha, é muito querida, ninguém imagina como é atrevida. Cara de santinha, muito envergonhada, ninguém acredita como ela é safada. Cara de santinha, é muito querida, ninguém imagina como é atrevida. Para mim, we'll be right back.

Deixei fugir o bicho, deixei fugir o bicho. Quando eu já estava pronta pra minar. Deixei fugir o bicho, deixei fugir o bicho. E ali toda a noite, se tu queres tocar. Deixei fugir o bicho. Mendigo à espera desse amor, um sem-abrigo desfeito pela dor. Sofri na esperança, morri no meu desespero, mas consegui o teu amor. Que me fez enlouquecer, me deixou-me bater mal e agora faz-me renascer. Um amor especial, impossível de aguentar. Um eterno vendaval de amor a aumentar. Para sempre vou te amar. Chorei de medo, pensei não conseguir. Guardei segredo, mas não te quis mentir. Soltei a verdade na voz do meu coração. Toquei a dor pela paixão. Que me fez enlouquecer, me deixou a bater mal e agora faz-me renascer. Um amor especial, impossível de aguentar. Um eterno vendaval de amor a aumentar. Nasci para te amar. E agora estou em ti, e até ao fim eu vou te amar. Deixou-me bater mal e agora faz-me renascer. Um amor especial, impossível de aguentar.